em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Ensino Básico em Revista. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. Esse espaço, amigos, é para a educação básica, aqui professores, alunos, enfim, toda a comunidade, né, ligada à educação básica tem aqui o seu espaço para expressar as suas opiniões, ou mesmo reclamações sobre a educação da cidade. E trazemos aqui também alunos, os alunos têm aqui um espaço para que possam mostrar aqui as suas capacidades, né? Os seus dotes, sejam eles intelectuais ou mesmo artísticos. Trazemos aqui alunos artistas que são músicos, outros são, enfim, outros escrevem muito bem, né, como poetas e etc. E também trazemos professores que vêm aqui mostrar os seus projetos pedagógicos e pessoas da comunidade de uma forma geral. E hoje nós estamos trazendo aqui a professora Silvana Belotti, que é do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São Carlos. Ela vem aqui para conversar conosco sobre a campanha que a diretoria está desenvolvendo, né? Uma campanha de mobilização contra a dengue. E que inicia agora, né, no próximo dia 27, não é isso, professor? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui no estúdio também com o professor Clésio. Eu sou o professor Toninho e nós vamos aqui bater um papo aqui informal sobre esse mal que está afligindo aqui as cidades, né? Tipo, vizinhas, já estamos tendo casos muito sérios, né, com relação à dengue. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bom? Tudo muito bom. Então, tá ótimo. Tudo bem, Silvana? Tudo bom, muito bem. Por que que o governo resolveu fazer isso agora? Eu acho que é um pouquinho meio tarde, né? Bom, eu nunca acho que uma ação é tarde. Eu acho que ela é hora de fazer, né, Clésio? Mas foi uma ideia dentro da nossa realidade local de São Carlos. Mesmo que a diretoria de ensino tomou essa iniciativa através da nossa dirigente Débora Gonzalez Costa Blanco, mas é uma iniciativa dentro da realidade de São Carlos devido a essa infestação, né, pelo mosquito Aedes aegypti. E nós temos sido alertados, né, sobre o número crescente de casos de dengue. Não ouvimos ainda e nem há indícios do caso de dengue hemorrágica. Mas a dengue simples, ela tem sido muito divulgada em função do número de quantidade de pessoas. Eu acho que nas casas não chega, aqui em São Carlos não chega a ser a próxima epidemia, né? Não, ainda não chegou a ser epidemia, é um alerta, né? E nós temos o nosso Ministério da Saúde, que todos conhecem, né? Que eles são o nosso braço forte de campanha, materiais, ferramentas que a gente leva para as escolas. E ferramentas sérias, né? Recursos sérios que a gente tem levado para as escolas. E então nós resolvemos marcar um dia único e mobilizar todas as escolas para nesse dia as escolas fazerem e trabalharem dentro de sala de aula um tema. Só que esse tema nós pensamos assim, ao invés de falar um tema no geral, por exemplo, a dengue, a gente pensou num tema ação. Qual seria esse tema ação? Elimine os focos de água parada. Então a gente pensou assim, vamos então trabalhar um tema, mas um tema que indique uma ação. E essa ação seria cada um de nós, a partir de mim como professora, a partir de nós da diretoria de ensino, né, a em casa fazer uma revisão da, na nossa casa, nossos quintais, no, na frente de casa, no, nos fundos, e eliminar os focos de água parada. Então a gente pensou nessa ação real, ação simples, é uma ação simples que todos nós podemos fazer e fazer uma conscientização na, na escola sobre isso, com todos os ciclos, o ensino fundamental dos anos iniciais, o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio. Então nós mobilizamos através de uma circular, que a gente já enviou para as escolas já receberam essa circular via gabinete da diretoria de ensino, pedindo que as escolas façam desse dia 27 de maio um dia, uma parada, uma mobilização nas salas de aula trabalhando com esse tema. Porque a melhor forma de evitar a dengue é agirmos. Com certeza. Né? É uma ação. Não tem como, é uma ação. E essa ação indica o nosso tema, elimina os focos de água parada. Essa ação é só da diretoria de ensino daqui de São Carlos? Ou as outras diretorias aqui da, da nossa região também estão fazendo? Já visto que Araraquara e outros locais já estão bem próximos ao nível de epidemia. Pois é, professor. Eu não sei te falar se as outras DEs tiveram essa iniciativa, né? Nós tivemos essa iniciativa em função de que nós também pensamos assim, educar para participar e participar para educar. Então, na realidade, a nossa campanha, a gente pensa sim na prioridade de saúde e até de salvar vidas mesmo em função dessa doença, né, desse estado febril que a pessoa entra e que muitas vezes é confundido com uma gripe, ela é tratada como uma gripe. E às vezes ela não apresenta todos aqueles sintomas, apresenta alguns sintomas, e os sintomas são semelhantes de uma gripe muito forte, e ela é tratada de modo equivocado e chega a óbito, por falta de um diagnóstico real. Então, a nossa preocupação dentro da DE é educar para participar e participar para educar. E apesar de que isso é uma ação pedagógica, porque é uma forma de nos educar também. E eu sempre falo, a partir de mim, a partir de nós. E as crianças, né, os alunos são propagadores, né, desse, junto às famílias, né, também muitas vezes por ignorância mesmo, né. A gente tem que ser realista, né, as famílias às vezes não têm conhecimento da gravidade e a criança leva, né, chama atenção até às vezes com relação com os pais, né, sobre a questão. Né? Professor Toninho, eu penso assim, quem que ao descobrir um foco na sua casa, não vai ficar chateado com isso. Vai ficar. E às vezes, é o que você está falando, por falta de informação, por falta dessa consciência, tem lá uma peça no meio de uma grama, no meio de uma árvore, no fundo de quintal, que está lá juntando água, que é, né, o principal foco, né, da dengue. Né? E também seria legal, né, para as crianças estarem falando para as mães cuidarem dos vasos, né, que também são outros meios de procriação e propagação da doença. Eu já visto que os vasos, de uma certa forma, na maioria das vezes, ficam dentro de casa. Dentro de casa. E isso é mais perigoso ainda, porque só o mosquito dá um pulinho e já está em cima da pessoa, né? E seria também interessante a gente estar falando sobre isso com os nossos alunos, né? Seria uma ideia também a gente estar colocando. Dentro. Não só eu escutei algumas propagandas, algumas ações assim de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, falando que até no vaso sanitário, se você não usa ele muito tempo, no ralo, se você não usa ele muito tempo, para você tampar o ralo com papel, alguma coisa, uma sacolinha plástica, porque se você não usa muito tempo, aquilo também é um criador, o vaso sanitário, se você também não usa, ele torna-se um criador. Então todo local onde se acumula água é um criador em potencial para esse. Para esse mosquito se desenvolver depois, né? Mas é tipo, mais ou menos assim, lá perto de casa, a rua lá de casa está infestada, tem um monte de casos, inclusive já passaram borrifando lá. E aí eu falei para a moça da prefeitura assim, olha ali embaixo, passa um córrego embaixo, uhum. Falei, ó, tá tudo cheio de mato, cheio de coisa. O córrego, vocês têm que borrifar lá perto também. Se não adianta nada a gente cuidar da casa da gente, a prefeitura também precisa fazer a parte dela. Tá, mas o cidadão. O cidadão é o grande culpado, porque de uma certa forma falta uma certa, entre aspas, educação, uma prevenção. Não adianta uma ação política se não o cidadão não... Haja visto que quando você, não sei se você presenciou isso, quando eles estão passando nas casas, tem determinadas pessoas que não deixam entrar na casa. Fecham a casa. Fecham, não, vocês não vão entrar aqui. E é geralmente nessa casa que tem os maiores criadores. É que daí que sai e espalha para todo mundo. Então também tem que conscientizar as pessoas com relação a isso. Uma ação que depende tanto da ação humana, não? Totalmente. Nós podemos eliminar. Somos nós que podemos fazer isso. Isso é muito... Eu acho isso assim tão grande, porque é uma ação humana. Não tem... Não é um veneno. É a nossa ação que poderia eliminar e não o veneno que passa, né? Borrifando, né? É a nossa ação que poderia acabar. Eliminar totalmente, né? Ações bem simples. Ações simples. Ações simples. Ações simples, né? Você estava falando de focos. Eu lembrei essas construções novas também, onde a água fica parada no vaso sanitário. São construções que não tem ninguém, são construções de casas novas, e geralmente o foco que há nessas construções, restos de peças que construiu, onde pedreiro deixa, né, nos quintais, fala, não, essa casa é nova, não, essa casa é nova, mas ela está cheia de vasilhames jogados, telhas, que juntam essas águas. Então, está dentro da cidade isso, porque as construções são dentro da nossa cidade. Então, isso também é muito perigoso. Não tem ninguém, né? Então, a gente faz um alerta para os proprietários dessas casas que estão construindo, para que eles também façam uma revisão dentro das casas em construção, porque os pedreiros deixam garrafa PET que eles usam, que carregam água, né? Suco, eles deixam essas botina velha que às vezes desprezam lá no local da construção. Inclusive, a gente conversou, né, com algumas pessoas também de Rui Gomes Filho. Eu conversei com a menina da prefeitura, eu também já parei para conversar com elas, né? Onde elas encontram focos? E elas falaram assim, nos lugares que ninguém imagina. E elas citaram essas construções, que não há pessoas morando, mas que tem focos enormes nesses lugares. Silvana, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Thank you. estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o assunto dengue. Para isso nós trouxemos aqui a professora Silvana Belotti, que é do núcleo pedagógico, né, da Diretoria de Ensino de São Carlos. Ela estava falando aqui, no bloco anterior, sobre as ações, né, que a diretoria tem tomado, e você dá algumas sugestões agora. Correto, né, professor. Bom, na circular que nós enviamos para as escolas, nós fizemos a sugestão de um site do Ministério da Saúde. Nesse site do Ministério da Saúde, eles fizeram um repertório de ferramentas para se trabalhar em sala de aula. Pode divulgar o site para os nossos ouvintes, por favor, Silvana? Correto. Vou dizer o site aqui. Isso, eu não consegui achar agora. Porque é interessante, né, para as pessoas que também estão ouvindo e elas também estarem consultando para fazer a própria prevenção, o próprio que está olhando, uhum, né, e vendo as ações que eles podem estar desenvolvendo. É, porque como a gente estava dizendo anteriormente, às vezes a família não tem mesmo, não sabe realmente. Não tem, né, uma ideia do perigo que está ocorrendo. Então, olhando, né? Uhum. O site é bem fácil, olha só. www.dengue.org.br/dengue download. De novo? Vamos lá. www.dengue.org.br/dengue download. Ótimo. Aí nesse site do Ministério da Saúde, nós encontramos vinhetas que os jovens, né? A gente fala os jovens porque a gente está tratando do ensino básico, né? A gente está falando sobre ele. Os jovens podem fazer Bluetooth no celular. E eu gostaria que a gente ouvisse agora um sambinha, tá? Sobre a dengue, que os jovens podem fazer toque de celular, fazer um Bluetooth e baixar em MP3. Pô, vamos ouvir? Vamos lá. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Pô, legal. Legal, né? Eu acho que a moçada vai se interessar pelos materiais, de né? De certa forma, uma... Então, olha só, eles fizeram um samba, eles fizeram um baião, ritmo baião, e fizeram um hip hop. E então, nesse site, né, dá pra escutar os três ritmos? Todos eles. Ah, que legal. Vamos ouvir mais um? Vamos, pode ouvir. Vamos ouvir mais um. Aproveita, manda bala. Então vamos lá. Eles são de segundos rápidos. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Muito bom, não? Legal, são uns vinhetinhos curtos que vinhetinhos transmitem, curtos, né? E no próprio site, eles dão... os critérios, assim, o como baixar, né, no celular via USB ou via Bluetooth, eles dão todo esse suporte. Lá também, a gente tem uma entrevista com o médico Drauzio Varela, muito bom, e ele entrando numa fábrica, né, para conversar com os funcionários, uma fábrica onde houve muitos casos de infecção de dengue, né? E aí ele entra para conversar e ele faz uma entrevista muito bacana. Também tem uma cartilha da dengue com todas as instruções, desde a infecção, depois a prevenção, o modo como se cuidar, os sintomas. Também tem essa cartilha para instruir. Tem para trabalhar com o ciclo 1, que são as crianças de primeira a quinto ano, né, de primeiro ao quinto ano, tem um vídeo da Turma da Mônica, né, que é uma história contra a dengue, da Turminha da Mônica, um teatrinho que eles fazem. Então, a gente procurou passar um site confiável para as escolas trabalharem com essas ferramentas dentro da sala de aula. E aí nós convidamos as escolas para fazerem isso no dia 27, que nós estamos aguardando, que é até próxima terça-feira, que seja um mover mesmo, uma mobilização da diretoria de São Carlos, mas que isso fosse estendido para tantas outras diretorias. Nossa, né? Essa iniciativa é muito, muito importante, né, Cleiton? Nossa, é extremamente importante. Muito mesmo. Eu estava dando uma olhada aqui no roteirinho que você preparou aqui. Nos textos, não? É, nos textozinhos aqui sobre a prevenção, né? E uma coisa que eu tinha já ouvido, pensei que era assim, alguma coisa meio que boato, né? Uhum. Com relação a vitaminas e alguns alimentos. Não é que faz com que nós... Afasta. É que nós depois transpiramos odores mais fortes. É, real. É. Aqui ele está falando que tomar suplemento de vitamina do complexo B pode mudar o odor do nosso organismo. Isso é verdade que você afasta o mosquito? Os odores, né? Tem confundindo o mosquito e funcionando como uma espécie de repelente. É. Outros elementos, como o cheiro forte, como o alho, também pode ter esse efeito. No entanto, a suplementação deveria começar a ser feita antes da temporada de infecção do mosquito. E nem isso garante 100% de proteção contra a dengue. A estratégia deve se somar ao combate de focos da larva do mosquito, ao uso de repelente e a colocação de telas em portas, janelas, por exemplo. O uso de pó de café usado junto aos lados de planta, isso faz sentido? É verídico? Então, o que ele fala aqui, ó, que você pode usar como repelente caseiro, andiroba, cravo da Índia, citronela e óleo de soja. Não possui um grau de repelência forte, mas ele consegue. Sim, justo. Ele consegue afastar o mosquito, né? E tá falando aqui, né, que o negócio é temporário. Mas hoje em dia você vai em supermercado, vai em essas lojas de que vendem essas velas, essas coisas, você compra a velhinha lá de citronela, custa baratinho. Baratinho, é isso que a gente queria falar também sobre essa ação nossa de usar repelente. Isso é muito sério, porque... Como evita a picada? Como um repelente evita a picada? Você pode estar num lugar, se você está com repelente, a gente observa o Aedes, ele chega perto, mas ele não chega a picar quem está com repelente. Mas ele vai no braço de outro, né? Geralmente é braço e pé. Geralmente é nos braços e no pé. Ele vai, ele pica. E quem está com repelente, ele, o odor afasta ele. O odor não deixa ele picar, ele aproxima. Mas ele não pica, porque não tem atrativos, entendeu? O odor não atrai ele. Uhum. Então, os repelentes seria para isso aí. Né? Algumas pessoas chegam a usar óleo diesel. Ao exagero, né? Como é que você vai conviver cheirando óleo diesel? Não passando no corpo. Mas você coloca em recipientes, mesmo eles soltam aquele cheiro. E aquele cheiro, de uma certa forma, afasta. Então, o que você faria? Colocaria dentro de uma latinha pequenininha, próximo às janelas, essa latinha com óleo diesel, então ela ia impregnar mais ou menos aquela região da janela, não deixando o mosquito entrar dentro de casa. A gente tem as prevenções mais caras e as mais baratas também. Nós temos opções, né? Lógico. Nós temos aqueles, os repelentes que a gente fala de parede, que a gente compra em supermercado, eles são caros, né? Mas nós temos também repelente, como citronela, que ele fala aí, né? A canela, que são repelentes mais naturais. Cravo da Índia. Você vai no supermercado, você compra um pacotinho, custa baratinho. Cravo da Índia, né? E que faz diferença também, que faz efeito também, né? Então, são tantas opções também. São opções, várias opções que a gente pode usar, né? Ninguém tá precisando, ninguém tá falando aqui incentivar o uso excessivo também de inseticida, né? Justamente. Isso, de certa forma, é perigoso. Eu fico preocupada, inseticida, a respiração da gente, com 12 horas, 8 horas que a gente durma, respirando esse inseticida. Por vários dias, por vários meses, por vários anos, né? É uma preocupação de saúde também. Às vezes a gente acode uma coisa e, né, piora a outra, né? Você quer falar sobre os sintomas dos dois tipos? Quantos tipos de dengue? É o normal e hemorrágico mais comum, né? O comum é o clássico que a gente chama, né? O tradicional, que é o sintoma da dengue clássica, né? E o mais complexo, né, que a gente... É o mais temerário também, que é o hemorrágico. Né? E a confusão, que a gente sempre alerta, pessoal, quando vocês estiverem com gripe, atentem para os sintomas, porque há muita confusão nesse momento, né? Está um tempo seco, a gripe e a dengue se confundem demais pelo fato dos sintomas, a febre alta, aquele estado febril, a febre alta, né? Dor de cabeça, Então, é bom que quem está com gripe forte, faça um exame de sangue. Faça um exame de sangue. Independente do diagnóstico, não, mas é uma gripe, porque é muito semelhante. Né? São semelhantes demais a dor forte, dor atrás do olho. Isso são sintomas de gripe, a dor no corpo. Então, quem está com uma gripe forte, a gente pede mesmo, vá ao posto, peça para fazer um exame, né, de sangue, porque é muito parecido, dá muita confusão disso aí. E o sintoma da dengue clássica é esse sintoma que eu acabei de falar para vocês, que é um sintoma, assim, a gente pode dizer, simples, né? Dor no corpo, dor de cabeça, né? Uma tontura. E agora, os sintomas da dengue hemorrágica, que a gente fala, eles são os mesmos dessa dengue clássica que eu tô te falando, diferença, né? Só que a diferença é que ela diminui a febre. Olha só, mas olha, é o contrário. A gente pensa, mas não aumenta essa febre, não? Ela diminui, ela cessa. Então, né? Mas depois do terceiro ou quarto dia, começa um sangramento. Então, às vezes começa um sangramento no nariz, às vezes um sangramento nos ouvidos, às vezes um olho muito vermelho, um sangramento nos olhos. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente fala, tá com gripe? Exame de sangue. Silvana, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Thank you. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o assunto dengue, né? E para isso nós trouxemos aqui a professora Silvana Belotti, que é do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São Carlos e que está aqui para que desenvolvamos nas escolas um trabalho, né, de prevenção da dengue a partir do dia 27 agora, pro dia de maio. E você dizia sobre os sintomas, né? Eu dizia sobre os sintomas, professor, e assim, eu gostaria de pontuar aqui que as causas da dengue, ela não é transmitida de pessoa para pessoa. A gente não precisa se preocupar, uma pessoa dentro de casa está com essa dengue, essa transmissão nela não é de pessoa para pessoa. A transmissão se dá pelo mosquito, ok? É. Né? Então, que isso assim fica bem esclarecido para nós, porque às vezes a pessoa fica preocupada, ah, não quero nem contato, não é assim. Né? A dengue, ela é pelo mosquito e não tem outro tipo de transmissão. Mas tá? se uma pessoa tá com dengue e o mosquito pica essa pessoa, existe a possibilidade... Desse mesmo mosquito? Picar uma outra pessoa que está sã e contra... Isso, porque é ele que transmite. É, na verdade, tá? O agente é o mosquito. É, o agente é o mosquito. Uma pessoa não vai transmitir para outra diretamente. Na verdade, o mosquito, ele é o portador do vírus da dengue. Tá? Ele é o portador porque alguém estava infectado, ele picou essa pessoa, ele ficou com o vírus. Aí ele vai picar outra pessoa, o vírus dele vai passar para outra pessoa. Então, é isso que eu quero dizer. Essa dengue, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, mas é o mosquito que faz essa transmissão. Né? Então, a gente não precisa assim, ficar com medo, porque ah, eu não posso relar na pessoa, eu não posso abraçar, eu não posso comer, eu não posso pegar um copo. Não, não é assim que ela se transmite, né? Você acha que, por ter havido um tempo, um começo de ano, assim, atípico com relação ao clima, isso pode ter acentuado a infestação? Olha, o clima, nos nossos tempos atuais aqui, contemporâneos, o clima tem passado por muitas mudanças. Isso é cientificamente, né? Isso influencia muito. Se influencia uma lavoura, você imagina, né, a influência que nós temos, porque a nossa vida é a relação com o ambiente. A vida do ser humano inteira é uma relação ambiental. Não tem como isso. Nós recebemos da chuva, nós comemos da terra, né? Então, eu falo assim, a nossa relação, a nossa vida é o ambiente. Nós respiramos do ar, né? E essa relação toda, isso é a nossa vida, influencia em tudo. Então, o clima muda, nós vamos receber todas as consequências desse clima. Ok? Porque a nossa vida, ela é toda relacionada com o meio, ela é uma interação com o meio ambiente, com o meio em que a gente está. As escolas municipais também estão participando ou é só para as escolas estaduais? As escolas municipais não foram solicitadas a fazer essa campanha, mas elas estão abertas, claro, elas são convidadas, né, a estar conosco no dia 27, eu estendo o convite agora, né, para as escolas municipais, se elas quiserem fazer essa mobilização, estou passando o site aqui no ar para vocês, dando as sugestões de materiais, de ferramentas, elas estão convidadas a participar com muita satisfação, podem nos procurar no núcleo pedagógico, se precisarem, que a gente vai estar dando todo o apoio pedagógico. E a prefeitura também está engajada no processo? Com a diretoria de ensino, já visto que eles já estão engajados no processo de combate, de ação em todos os bairros da cidade? Houve uma conversa? É que a Secretaria de Educação da Prefeitura não tem um vínculo direto. Né? Mas isso é uma ação para a cidade. Ela não tem, né, vínculo direto, mas ela é uma grande parceira, então, né, de troca de ideia, de trabalho, isso, de desenvolver. Ela é uma grande parceira nossa. E nós podemos, né, desenvolver a cidade inteira. Nossa, seria muito interessante. Fica aqui um convite mesmo. Então, essa é a ideia, envolver todo mundo. Muito bom. Porque a saúde é através do programa, né? Você, lógico, muito bom. Muito boa ideia, muito boa sugestão a sua de envolver a cidade toda no geral, as empresas que quiserem, né? dentro das suas empresas trabalharem esse dia aí, pegar umas horas, trabalhar com seus funcionários sobre isso aí, sobre essa revisão dentro de casa, né, fora de casa. Fica aí um convite. Muito obrigada. As construtoras, como você disse, os pedreiros que deixam os negócios, também deveriam, né? Oh, pessoal, não deixa esses negócios esparramados. Vira de ponta cabeça. Um funcionário em casa... 30, 40, um minuto, uma hora, assim, de uma palestra para eles, eu acho que seria... Já seria de bom tamanho para eles poderem estar se prevenindo com relação a isso, né? É verdade. Nossa, muito boa lembrança, muito boa lembrança, sugestão, né? Fica aqui o nosso convite, assim, da rádio, que como nós estamos batendo um papo, fica o nosso convite para quem quiser participar dessa mobilização do dia 27. É uma mobilização educacional. Ela é uma mobilização que partiu da D, mas ela é uma mobilização educacional. Então, quem gostaria de participar, procure o núcleo pedagógico, né? Pode me procurar e a dirigente tem certeza que ela vai ficar muito satisfeita com toda essa repercussão dessas ações tão simples e, né, e de tamanho praticidade para todos, né? E efeito. Mais que uma eficiência, eficaz. Né? Uma prática eficaz. Ela realmente é eficaz. Na realidade é uma ação social, né? Ação social. É para todos, não é só exclusivamente, não, só para a gente que está nas escolas estaduais. De uma certa forma é para a cidade. Porque se houver o combate em todos os bairros da cidade, muito provavelmente no ano que vem o índice de infestação e o índice de pessoas que serão contaminadas será muito mais baixo. Né? Muito menor. Estamos passando por uma estiagem, imagina se houvesse chuvas. É isso que eu fiquei pensando, por isso que eu perguntei agora mesmo com relação ao clima, porque se nós tivemos o início de ano atípico, né? Sem chuvas, sim, né? Atípico. E a como é que fala? Pluviométrica? A quantidade de chuva, o nível pluviométrico que foi muito aquém do esperado. Muito aquém. E aí prejudicando, como a senhora disse, a lavoura e outras coisas mais. Uhum. Inclusive o abastecimento das cidades. Mas o que estranho é que essa infestação está fora de hora, né? Fora de temporada. Tá esquisito, tá muito estranho, né? Fora de temporada, né? É, porque geralmente o que acontece? É entre dezembro, janeiro, fevereiro e março. Começa o abril, já um pouquinho mais frio. Já não se ouve mais falar tanto, mas acho que o mosquito tá se adaptando até o frio. E por que não? E por que não a espécie se adaptar ao clima? Isso é tão biológico. Isso é tão da história de todos nós, né? Entendi. Do ser vivo, poder, não? Nem o ano inteiro, já pensou que legal? Muito bom. Você tem mais alguma coisa para falar pra gente? Tá bom. Com relação a alguma prevenção, alguma ação, mais alguma coisa aí que a gente pode estar fazendo, pode estar ajudando as pessoas, que as pessoas também podem estar ajudando? Além dessa ação, professor, que a gente está aqui falando sobre eliminar os flocos de água, né, na nossa casa, desinfetante nos ralos, né, eu gostaria assim, isso é muito importante, comprar um desinfetante assim, que tem um odor mais forte, né, mais característico assim, de desinfetante, não muito floral, mas mais forte, tem um característico assim, de desinfetante, água sanitária, né, e colocar nos ralos das nossas casas. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, eu não tenho nada, minha casa é limpa. Mas eu tenho um ralo no meu quintal. Todos nós temos um ralo porque sai a água da nossa casa, do nosso quintal tem que sair. Né? Então, que a gente, nós moradores, observemos. Os nossos ralos devem ser jogados desinfetante ou uma água sanitária para realmente a gente ter certeza que a gente fez o nosso papel. E até na nossa circular eu coloquei um embleminha que fala assim, ó, dengue, se você agir, podemos evitar. Está nas nossas mãos fazer. Isso é uma coisa que a gente pode acabar. Não estou dizendo que isso é uma crença, não. Isso é algo prático. É uma ação. Nós podemos acabar com a dengue. Está na nossa mão. E é uma coisa fácil. É só não ter criadouro. Né? A gente não precisa gastar dinheiro, a gente não precisa comprar nada pronto. Só, né? Não precisamos buscar em outro país, não precisamos fazer nada disso. Não precisamos ir buscar produtos fortes, não. É só cuidar para que não haja criadouro. É só isso aí, simples. Silvana, nós vamos fazer mais um intervalinho e volta. Certinho. Uhum. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o assunto dengue. Para isso nós trouxemos aqui a professora Silvana Belotti, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São Carlos. E a gente está falando aqui, insistindo bastante, né, sobre ações e prevenção contra esse mal que está graçando aí a nossa região. E, na sua opinião, Silvana, como que um professor pode trabalhar em sala de aula essa questão da dengue? Então, até sugeri aqui que nós falemos, né? Cada um de nós aqui, professores, falemos o que nós podemos contribuir. Então, eu como professora, né, o que eu posso contribuir com o meu aluno? Eu quero ser referência para o meu aluno nesse sentido. Então, a primeira coisa, eu vou dizer para o meu aluno que essa revisão dentro da minha casa eu vou fazer, já fiz, vou fazer, vou continuar fazendo, cuidando dos meus ralos, julgando meus produtos, porque eu ficaria muito angustiada se eu ver um aluno, né, com um dengue e saber que eu não tive cuidado nenhum com a minha casa e que um mosquito talvez foi lá da minha casa picá-lo em outro local. Então, a partir de mim, a começar em mim, eu vou começar com o meu zelo, no meu quintal, na minha casa, né, fazer a minha revisão, vou ser contribuinte da campanha e vou conversar com eles, fazer uma discussão sobre esse tema, o que, se eles já passaram por uma situação dessa, se eles conhecem alguém que passou por uma situação dessa e quais as dificuldades que a gente tem de combater esse mosquito, quais as facilidades. E eu faria uma discussão sobre o tema, um levantamento, colocaria esses musicais para que eles ouvissem, pediria uma produção de texto e o melhor para eles levarem isso para as famílias, né, para tirar de dentro da sala de aula e levar dentro da sala de visita da casa deles, fazer essa transposição de conhecimento, levar isso para os pais, né, para os vizinhos. E eu já ficaria muito realizada, já teria feito uma partezinha e já ficaria muito realizada com isso. E você, Toninho? Bom, eu como trabalho com história, né, eu procuraria voltar um pouquinho no tempo e mostrar que outras epidemias já foram vencidas, né, historicamente, e que a gente pode fazer isso também com a dengue, né? Ah, Toninho, uma coisa interessante é você fazer um resgate da historicidade de como surgiu a dengue no Brasil, né? Muito bom mesmo, né? Trabalhar com a historicidade, né? Muito bom conteúdo. Eu acho que em artes também se pode desenvolver uma dramatização, né, em cima disso. Aliás, Uma vez o Maurício fez um trabalho muito interessante. Que bacana. Ele fez um mosquitão e fez os alunos. Saiu pelas ruas com aquela mosquitão enorme da dengue, né, andando pela avenida lá. Ali pela Rua Larga. Como é bom ver as pessoas abraçarem a saúde, né? Porque é legal para mostrar para as pessoas que nós também estamos trabalhando na prevenção, né? Que a escola não é só um lugar onde você vai buscar algo, só o conhecimento, mas também buscar o conhecimento para prevenir. Com a fórmula química que o professor e doutor em química falou? Aquela sugestão que você não precisa de nada caro, você pode ter as coisas na sua casa. Lógico, lógico. Simplesmente você... Até um incenso, esses que você compra, é de um cheiro um pouquinho mais forte. Se você colocar, você afasta o mosquito, porque ele não gosta de cheiro muito forte. Não, todo odor forte, ele não se aproxima, não atrai, ele não tem atração por odor forte. Você pode estar usando esses repelentes que, se você não tem dinheiro para comprar um repelente que custa muito caro, então vai lá. Um incenso custa o quê? R$1, R$2. Uma varetinha, você coloca lá em pontos estratégicos de casa, ou você vai lá e compra uma velinha de citronela, ou senão você vai lá e pega a planta, deixa ela secar, macera ela e põe fogo. Com relação aos vasos, né? Porque geralmente eu tenho os vasos. O vaso você tem que limpar aí, né? Ou senão... O que você coloca no vaso? Geralmente eles colocam areia. Areia grossa até ela tomar toda a água ali, né? Você quer ver que bacana se eu não sou da área de exatas, mas se um professor de matemática em sala de aula trabalhar com os índices, os casos, né, no ano de 2011, os casos que houve no ano de 2012 no Brasil, ou até dentro de São Carlos, seria interessante ele trabalhar com esses índices, né? Para trabalhar um método essas gráfico, quantidades, né? Essas quantidades, fazer uma comparação entre os anos, né, onde houve maior índice de... de infecção desses vírus, né? Seria interessante. Ou seja, nós, professores, podemos fazer muito pelos nossos alunos, né? Tem uma coisa que eu estava lendo aqui no seu roteiro, que eu não sabia que eles faziam esse tipo de coisa. Diagnóstico da dengue. Se você suspeita de dengue, vai direto ao hospital ou clínica de saúde mais próxima. Vamos fazer exame de sangue para detectar. E aí o exame de sangue ele pode revelar. O exame físico, né? Pode revelar fígado aumentado, pressão baixa, erupções cutâneas, olhos vermelhos, garganta vermelha, eu não sabia disso. Glândulas inchadas. Glândulas inchadas, geralmente, por exemplo, se uma pessoa está com um cachumbo, ela está com uma glândula inchada, pode confundir também? Também. Então, você pode perceber, professor, são sintomas muito parecidos com outras, né, doenças, outras enfermidades. Por isso que o exame de sangue é o que detecta. Ele é o principal. É, porque o exame... Ele é o que, assim, que ele que vai diagnosticar se tem dengue ou não. Primeiro, a gente fala assim, às vezes, ah, mas a pessoa que tem dengue não tem remédio, ela tem... Não é bem assim, não tem remédio. Ela não pode tomar certos tipos de remédio. Às vezes a pessoa está com febre, ela está com gripe, ela vai tomar uma dipirona. Dipirona não pode tomar quando está com dengue. Isso é importante, hein? Entendeu? Então, por isso que eu estou insistindo nesse diagnóstico. Se está com gripe, não, ah, vai tomar uma dipirona porque está com febre. Não, quando está com dengue... não se pode tomar o dipirona, mas sim o paracetamol, ok? Então, a gente pede muito isso em função da própria saúde da pessoa. Ah, mas a dengue não tem remédio? Não tem sim, você não pode tomar dipirona. Você tem que fazer o seu repouso, porque você precisa economizar suas energias, tá? É um vírus, o vírus está no sangue, na corrente sanguínea. Os teus glóbulos brancos estão lutando para matar todo esse vírus. Ele precisa repor energia. Você não pode gastar energia com outra coisa. Você precisa deixar para os glóbulos brancos defenderem você desse malefício que é de um vírus. Então, há muitas coisas sim para fazer com dengue. E há muitas coisas que não se pode fazer. Então, o diagnóstico é o principal. A preocupação é o melhor diagnóstico para se melhor cuidar. Qualidade de vida, né? Escolhas saudáveis. Escolhas saudáveis. Dentro de um dos exames aqui, a pessoa tá... teste do torniquete. Amarra-se uma borrachinha no braço, prende-se a circulação. Se aparecerem pontos vermelhos sobre a pele, é um sinal de manifestação hemorrágica. Então isso é possível, é visível. É visível. Outro exame é raio-x do tórax para demonstrar efusões pleurais. Isso. É mais o que a gente pode estar usando aqui em casa para poder estar fazendo isso, né? Com critério, lógico, né? Sim. É o teste do torniquete, então. Sim. Seria, qualquer um pode fazer isso. Sim, mas quando a dengue ela é hemorrágica, você percebe por quê? Você vê sangue saindo pelos orifícios. Ah, é? Você vê. Essa aqui pode levar a um óbito. Essa leva a óbito. Pode levar se não se cuidar, né? Então, ela sai mesmo, o sangue das veias, as veias se dilatam, né? E sai pelos nariz, sai pelo ouvido, sai sim, muito sangue. E a pessoa, às vezes, pega repetidamente, né? A pessoa pode ser vítima da... É porque são quatro tipos de vírus, Toninho. Uhum. Então, você pode pegar quatro vezes a dengue. Porque são quatro tipos diferentes. Uhum. Então, você pode pegar a dengue e se pegar de novo, significa que já é outro tipo de vírus. Uhum. Porque são quatro tipos. Eu não sabia disso. Né? Isso é interessante também a gente saber. Aí a gente fala assim, ah, mas se pegar a segunda vez é hemorrágico. Não, se você pegar o vírus, né, daquela hemorrágica, aí sim. Não é porque pegou a segunda vez que é uma dengue hemorrágica, não é assim. Né? Eu já vi muito sobre isso, viu, essa informação errada. É, lógico. É, aqui ele fala que você deve evitar todos os medicamentos que tenham ácido acetil salicílico, como, por exemplo, aspirina, mas também o diclofenaco. Ibuprofeno, piroxicam devem ser evitados. Deve ser. Na realidade, o que ele recomenda como tratamento é muito líquido. Muito líquido. Muito líquido para você ir repondo a perda de líquido, para não se desidratar. E, como você disse agora mesmo para a gente, um antitérmico, no caso, paracetamol. Dipirona não. Só pode. Esse, né? É só paracetamol. Só paracetamol. Não precisa mais nada. Agora, o líquido, ele tem uma função muito importante no corpo, não só de hidratação. Porque a corrente sanguínea, quando você toma muito líquido, vai tudo para o sangue, todo o nosso que ingere vai para o sangue, isso aí é óbvio, né? Então, o líquido que você toma também vai para o sangue, então também vai lavando, tá? Tirando. Todo aqueles vírus vai também facilitando ali o fluxo, né? E isso aí é interessante, porque ajuda o teu glóbulo branco que tá lá lutando para te defender desse vírus. Legal. Professor, senhor, nós estamos terminando o programa. Mas eu queria ouvir mais uma vinheta. Põe aí pra gente. Pode? Pode. Ela é rapidinha, olha só. Essa daqui é um hip hop, tá? Que tá lá no site do Ministério da Saúde. A dengue pode pegar. A dengue pode pegar. A dengue pode matar. A dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. A dengue pode pegar. Não esqueça a caixa d'água ou se tampa adequada. Não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Muito bom? Muito bom. Animador, né? Saber assim, ferramenta tão jovial, né? Que a gente pode dar pros nossos alunos, né? Muito bacana. Você quer dizer algumas palavras aí para os nossos ouvintes? Quero agradecer a oportunidade em nome da diretoria de ensino, Toninho. Esse espaço é para a diretoria, inclusive. Agradecer a oportunidade da gente vir falar sobre essa campanha de mobilização das escolas. Nós contamos com a participação não só das escolas, mas de todos aqueles que têm interesse em participar dessa ação, né, de saúde. E estamos dispostos a atender quem nos procurar lá na DE, pode nos procurar, que a gente dá maiores informações sobre isso. Muito obrigada, foi um prazer. Relembrando, dia 27. 27 de maio. É isso, quero agradecer a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. E agradecer a audiência dos nossos ouvintes, agradecer aos trabalhos técnicos do Eduardo Martins, do... E convidá-los para que estejam conosco, né, na próxima quinta-feira, às 17 horas, com reprise aos sábados, às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino Básico em Revista. Rádio Fiscar. Escute diferente.